Cansou de trabalhar, agora quer encostar a pança. Satã resolveu se aposentar e levar uma vida mansa. Cadê Satã? Cadê? Cadê Satã? Satã não tá. Deus que se cuide, o trem chegou à estação final. Sem ovelhas pra rebanhar, é o fim de todo mal. Cadê Satã? Cadê? Cadê Satã? Satã não tá. Satã não tá. Ninguém mais há de pecar, muito cuidado com as crianças. Ovelhas pra rebanhar, é o fim da esperança. Cadê Satã? Cadê? Cadê Satã? Satã não tá. Satã não tá.